grave, forte. É aqui, carretinha cabulosa, capelinha, Minas Gerais. Me disseram com a boca, você tem mais jeito. Na hora de sentar, tu já sabe a maldade. Então vem, meu amor, fica de joelho. No beco da favela vai ter sacanagem. Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo. Aí tu acelera e vem no nível hard. Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso. Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso. Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso. Depois senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais um pouquinho. Depois senta mais, senta mais, só pra me deixar confuso. Senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais, senta mais. Ela é fenomenal do jeito só que ela faz. Ela arrebenta a cabeça do pau quando ela senta e contrai. Senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai. Ela senta e contrai, senta e contrai, machucando o pau do pai. Ela senta e contrai, senta e contrai, ela senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai. Vai, pô! Machucando o pau do pai. Ela senta e contrai, senta e contrai, ela senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai. Senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai. Ela toda marcada, eu verde ela ama. Adoro macete brabo e pulouro e fala que ama. Só porque era magrinha, pensei que não aguentava. Mas tá estampa na maquinha, então já sei que ela é brava. Se até deu águas quentes, aí fica a seus critérios. Só quero você sentando gostoso no meu boneco. E ela joga, desce no tetel que as águas quentes tá famosa. Chama as amigas, as bandidas mais perigosas. Que hoje vai rolar frutos, então piranha vai se solta. E ela joga, joga, joga. Desce no tetel que as águas quentes tá famosa. Chama as amigas, as bandidas mais perigosas. Que hoje vai rolar.